Começa agora o Evangelho do Dia com Frei Jordano. Hoje é quarta-feira, dia 25 de maio de 2016. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Hoje vamos estudar na liturgia Marcos 10, de 32 ao 45. Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém, Jesus indo à frente. Então, eles, conversando, Tiago e João se colocaram diante dele e disseram: Mestre, nós queremos fazer um pedido. E Jesus, preocupado com as visões que ele estava tendo a respeito do porvir da sua crucificação, e a preocupação de Tiago e João remete aos dias de hoje, não é mesmo? Quando muitos de nós nos preocupamos mais com posições e cargos, e ocupações e reconhecimentos, e deixamos de prestar atenção no momento presente, onde nossa atenção é muito importante para realizar tudo o que nos cabe na nossa vida. E Jesus respondeu: que quereis que vos faça? Eles disseram: deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Nossa ambição, queridos irmãos, queridas irmãs, em Aparecida, a nossa missão não é a de reservar para nós lugares ao lado do Cristo no céu, mas encontrar o calor humano dentro de nós mesmos e compartilhar com os nossos irmãos mais necessitados. Jesus disse que isso não caberia a ele, mas a quem estivesse por Deus reservado. E finalizando, ele coloca: vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam, mas entre vós, por que que ele disse isso? Porque começou uma bagunça que os outros discípulos ouviram e ficaram indignados. Pô, vai pedir isso a Jesus? Não concordo. Não deve haver privilégio entre nós. Jesus falou: olha, vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. E muitos de nós ainda caminhamos pela terra com um objetivo, ainda doentio, de sermos servidos, quando na verdade temos as condições e as forças necessárias para servir a nós mesmos com o autoconhecimento e a todos à nossa volta com os nossos recursos morais, psicológicos e materiais. Esse foi mais uma edição do Evangelho do Dia. Meu nome é Frei Jordano. Hoje é dia 25/5/2016. Vamos estudar aqui rapidamente a história de Santa Maria Madalena de Pazzi. Vamos lá para um estudo muito breve dessa santa. Ela nasceu no ano de 1566 em Florença, na Itália, e pertenceu a uma nobre família. Ela muito cedo se viu chamada à vida religiosa e queria consagrar-se totalmente. Abandonou tudo, os bens e os projetos. Entrou para a Ordem Carmelita e ali viveu por 25 anos. Uma verdadeira aventura espiritual mística que resultou em uma grande obra com suas experiências carismáticas. Todos os santos foram carismáticos e a nossa igreja é carismática, pois ela é marcada pelas manifestações do Espírito Santo. Precisamos aprender com os santos a sermos dóceis ao Espírito Santo. Ela sofreu muito. Amou a cruz de cada dia. Santa Maria sofreu com várias enfermidades, até que entrou no céu com 41 anos. E o seu lema foi: padecer, Senhor, e não morrer. Santa Maria Madalena de Pazzi, rogai por nós. Irmãos e irmãs em Cristo, que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Fiquemos na fé de Maria Santíssima. Graças a Deus.